Resumo de notícias com Fábio Assolini, no podcast Segurança Legal. Bem-vindos a mais um resumo de notícias no podcast Segurança Legal, edição 235, gravada em 16 de abril de 2020. Essa é a nossa curadoria de notícias. Para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário, aqui nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes da área. Lembrando a você que nossas notícias são apresentadas de forma resumida. Caso você queira lê-las na íntegra ou checar a fonte a qual nós buscamos essas notícias, você já sabe que os links estão lá no nosso site ou então aí no seu agregador de podcasts. O nosso projeto é mantido por ouvintes. Se você gosta do Segurança Legal, pense em nos apoiar. Visite o site apoia.se/segurançalegal, escolha uma das modalidades de apoio ao nosso projeto e você receberá aí alguns benefícios exclusivos aos apoiadores do nosso programa. E nesta edição, gigantes da tecnologia se unem para ajudar no combate ao coronavírus. Auxílio emergencial do governo é explorado em fraudes. A reação do Zoom ante as críticas. Ministério Público defende a adoção da LGPD e a polêmica dos dados pseudo-anonimizados, entre outras notícias. E vamos a elas. Apple e Google se unem para ajudar no combate ao coronavírus. O Google e a Apple anunciaram uma parceria para criar um canal de comunicação padronizado com a finalidade de rastrear contatos e assim ajudar as autoridades e governos do mundo no monitoramento dos casos de coronavírus. Na prática, o objetivo é permitir que o seu celular lembre-se de outros celulares com quem ele já teve contato, mas sem depender de um sistema central que rastreia a localização de todas as pessoas. Embora tenha várias aplicações, a proposta foi pensada para rastrear o contágio do novo coronavírus. Um doente poderia registrar seu caso num aplicativo, enviando um alerta para todas as pessoas com quem teve contato nos dias de risco. Da maneira como foi pensada, essa tecnologia depende, claro, da colaboração das pessoas para enviar os alertas, né? Sendo que é o próprio doente que precisa comunicar através de um aplicativo que tem essa tecnologia que ele foi contaminado. Caso as pessoas não façam isso, claro, os alertas não serão enviados. O sistema pensado pela Apple e pelo Google deverá ainda preservar a privacidade dos usuários. Bom, isso é o que eles dizem, né? E, ao menos dentro do que é possível aí numa tecnologia criada para compartilhar informações. Só que apesar do cuidado que a Apple e o Google estão tendo nesse desenvolvimento e na compatibilidade nos requisitos técnicos, olha, existem diversos entraves para que isso realmente funcione na prática. O Google pode sim alterar e atualizar o sistema operacional Android, mas ele depende da colaboração dos fabricantes para fazer com que isso chegue até os smartphones que de fato estão na mão das pessoas. Vale lembrar que o Google atualmente domina cerca de 70% do mercado de smartphones no mundo. E muitos aparelhos não recebem mais atualizações depois de 2 anos, o que deixaria aí muitos usuários sem acesso a esses novos recursos, como uma tecnologia aí voltada ao combate dessa epidemia. O Google afirmou à imprensa que essa tecnologia aí pode ser adotada num pacote de SDK de distribuição controlada. E ainda segundo dados do Google, dados esses que estão desatualizados, é possível que 25% dos celulares Android no mundo fiquem de fora desse projeto justamente por uma incompatibilidade técnica ou por serem muito antigos. Além disso, como a tecnologia não será adotada por atualização de sistema, o Google vai depender aí da distribuição desse SDK vários aplicativos, né? O que vai limitar, claro, essa distribuição. Por outro lado, a Apple tem controle total sobre o ecossistema do iPhone, mas o requisito de compatibilidade aí limita a eficácia dessa tecnologia nesses aparelhos. Um celular topo de linha, ele precisa conversar até com os modelos mais simples e mais antigos que estão no mercado para que essa ideia de monitoramento do Google e da Apple funcione. Sem isso, aí o dono do aparelho mais novo, né, ele não vai receber um alerta quando ele estiver próximo, por exemplo, de um aparelho mais antigo e cujo dono tenha sido infectado. Pois bem, inicialmente esse sistema aí seria integrado em aplicativos específicos, incluindo aí apps de governos. Só que eles também teriam acesso aos demais sensores do aparelho, como, por exemplo, GPS, Bluetooth, o ID publicitário e outros dados. E olha, receber um alerta pode não ser muito útil se você não souber nenhum procedimento de resposta estabelecido. Justamente por isso, essa tecnologia aí que o Google e a Apple querem desenvolver e adotar nos smartphones no mundo, ela será ofertada aí para governos, mas eles terão que estruturar uma resposta, ou seja, dar orientações ao cidadão que recebeu um alerta desse, para dizer, por exemplo, que naquele dia ele cruzou com uma pessoa que estava infectada. Mas olha, qualquer governo ou entidade que decidir empregar essa tecnologia, eles podem já contactar o Google, interessados em aplicar isso, né, nos seus cidadãos. E olha, eu acho que não vão faltar interessados para isso neste momento. Auxílio emergencial disponibilizado pelo governo é alvo de fraudadores. Olha, não demorou muito, bastou o governo aí anunciar o auxílio emergencial de R$600 para a população, né, que necessita nesse momento, especialmente aos desempregados, que os golpistas já estavam explorando o tema em diversos ataques, especialmente os que são distribuídos no WhatsApp. Eles começaram a entupir a loja oficial do Android com aplicativos falsos e alguns até mesmo maliciosos. Basta aí você abrir a loja e fazer uma busca, né, pelo app oficial do auxílio emergencial do governo. E logo no primeiro dia do anúncio, né, ao abrir a loja, já tinham lá dois aplicativos maliciosos. Um deles, inclusive, usava o nome de auxílio emergencial e um monte de outros aplicativos bastante suspeitos. Eu fiz uma análise rápida em dois desses aplicativos e eu descobri que, na verdade, eles são aplicativos de adware disfarçados de aplicativos de informações. Porque, na verdade, os dois aplicativos, como não sendo oficiais, não podem fazer nada ou não podem dar informação oficial para o usuário, muito menos cadastrá-los nos serviços de auxílio do governo. Pois bem, esses adwares, uma vez que eles estão instalados no celular do usuário, eles mostram propaganda de forma agressiva. Agora imagine milhões de usuários instalando esse tipo de aparelho. Imaginem a grana, né, que o criminoso vai ganhar quando esse tipo de aplicativo é instalado em milhões de aparelhos, né, com esse monte de usuário vendo propaganda aí de forma agressiva, né? Isso é um adware e é hoje o maior problema para a plataforma do Android. Pois bem, esses aplicativos lá já estavam na loja justo no primeiro dia, né? Nós notificamos o Google, várias outras empresas de segurança fizeram e o Google fez o limpa na loja. Hoje, se você for lá e fizer essa pesquisa, você vai ver que aparecem os aplicativos oficiais logo no início, né? E vários deles foram removidos. O Google foi rápido nesse caso, né? Mas olha, a existência desses aplicativos não oficiais com comportamentos suspeitos não está restrita só ao Brasil, não. A empresa de segurança ZeroFox publicou um alerta na semana passada sobre a circulação de versões adulteradas de aplicativos oficiais lançados pelo governo da Itália e também pelo governo do Irã. E no caso deles também houveram versões maliciosas. O caso italiano foi o mais grave. A ZeroFox identificou aí 12 aplicativos maliciosos que abre um backdoor no aparelho, caso eles fossem instalados, né? E a situação do Irã é a mais complexa. Isso porque o país está banido da Play Store, ou seja, ninguém lá pode enviar aplicativos para a loja oficial, o que força os usuários a baixarem de lojas alternativas. E aí vem o risco, porque ninguém olha, ninguém checa o conteúdo dessas lojas alternativas, né? Outro problema que apareceu forte ainda nessa semana foram as campanhas maliciosas no WhatsApp, prometendo aí acesso antecipado ao benefício. Foram várias campanhas, algumas delas eu estou documentando lá no meu perfil no Twitter. O número de páginas de phishing da Caixa Econômica Federal também aumentaram consideravelmente. Portanto, olha, não devem demorar para começar a aparecer aí pessoas, vítimas, relatando que tiveram o dinheiro do auxílio desviado das suas contas. E agora eu pergunto para você, caro ouvinte, o que nós vamos pensar de um criminoso que nesse momento rouba R$600 das pessoas necessitadas, né? Nesse momento de pandemia? O que pensar de um criminoso desse, né? Totalmente sem coração. Pois bem, e ante esse cenário, a empresa brasileira de segurança Assure, que é uma empresa especializada na proteção de marcas na internet, eles criaram um site chamado Quarentena Sem Fraudes. E olha, eu apoio a campanha. Ideia muito boa. Basicamente, lá no site, usuários podem denunciar páginas com conteúdo suspeito do novo coronavírus. Então, se você encontrar lá uma campanha maliciosa, um aplicativo suspeito, você, caro ouvinte, pode reportar isso para eles, né? Os links reportados passam por uma triagem humana e são remetidos para um sistema automático que vai fazer a denúncia desses domínios, dessas páginas, para que elas saiam do ar. O site criado pela Assure aí usa esses canais para repassar a denúncia do usuário aos provedores responsáveis. Em muitos casos aí as páginas são removidas do ar rapidamente. Então você, caro ouvinte, pode contribuir para tornar aí a vida desses fraudadores sem coração um pouco mais difícil nesses dias de pandemia. A insegurança do aplicativo Zoom e a resposta da empresa. E olha, o Zoom voltou aos holofotes da imprensa depois que o aplicativo de videochamadas foi catapultado ao estrelato, crescendo aí de 10 para mais de 200 milhões de usuários globais. Pois é, se você já usou o Zoom, olha, você provavelmente percebeu o que eu vou falar agora, mas olha, ele é atualmente o melhor aplicativo de videoconferências que eu já vi. Funciona muito bem, sem engasgar, ele é simples, fácil de usar, mesmo aí seu tio ou sua avó podem usá-lo facilmente, né? E olha, ele foi inclusive o tema bastante discutido entre os apoiadores do Segurança Legal, nosso encontro que ocorreu na semana passada, onde nós reunimos os apoiadores do Segurança Legal numa videoconferência realizada justamente no Zoom, né? Inclusive, alguns apoiadores até brincaram que depois da reunião lá eles iriam desinstalar o aplicativo. Claro que isso aí é a escolha de cada um, né? Mas a segurança do Zoom foi um dos temas lá na nossa reunião, na nossa live com os apoiadores. Se você ainda não é apoiador do nosso projeto, visita lá apoia.se/segurançalegal e apoie o nosso projeto. Nós pretendemos fazer mais lives como essa aos nossos apoiadores, lá onde discutimos vários assuntos, foi bem legal. Pois bem, o Zoom voltou a ser notícia porque várias organizações e empresas anunciaram o ban, né? Anunciaram lá que iriam banir o software das suas redes, né? Foi o que fez a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Google e muitas escolas aí pelo mundo resolveram banir o uso do Zoom por causa justamente das vulnerabilidades encontradas, né? Pois bem, o Zoom, olha, eles reagiram, eles não ficaram quietos, não. E as reações, as respostas da empresa, no meu ponto de vista, foram bastante positivas. E claro, aí visando melhorar a imagem da empresa e mostrando que sim, para eles segurança é algo importante, né? Para começar, eles contrataram uma pessoa muito boa, o Alex Stamos, que ele foi o CSO do Facebook. Ele é um cara bastante respeitado na indústria de segurança. O Alex será consultor aí de segurança do Zoom. E eu posso dizer para vocês que eles vão estar muito bem assessorados. E a reação de alguns dos nossos apoiadores foi: mas como assim contratar um cara que trabalhou no Facebook? O Alex Stamos, ele justamente saiu do Facebook porque ele tentou fazer várias mudanças internas visando trazer aí mais privacidade para os usuários do Facebook, mas ele esbarrou aí na área comercial e isso, claro, foi um empecilho aí para ele continuar no Facebook. E o Alex é um cara gabaritado para ajudar o Zoom, que contratou ainda a empresa Luta Security, da Kate Missouris, que é também muito respeitada nessa área. A Luta vai criar aí um programa de bug bounty para o Zoom. E assim os pesquisadores de segurança, os bug hunters, vão poder reportar falhas e receber uma grana, né? Isso é muito legal. E claro, o Zoom aí vem publicando atualizações que, olha, quase todo dia. Eles removeram os IDs das reuniões que apareciam lá na barra de títulos, né? Para que não ocorra aí o Zoom bombing. Eles estão forçando o uso de senhas e também anunciaram aí que os usuários vão poder escolher o servidor na qual eles vão se conectar, para aqueles usuários mais preocupados e que não querem passar pela China, né? E eles também anunciaram que vão implementar uma verdadeira criptografia de ponta a ponta. Então, vejam vocês, ouvintes, a resposta da empresa está sendo muito positiva, né? E não pararam com os problemas, né? Veio à tona essa semana a informação de que 500 mil contas de usuários do serviço de videoconferência estão sendo vendidas na Dark Web, né? E aí alguém pode falar: essas senhas vazaram do Zoom. Na verdade, não. O que aconteceu é que essas senhas são senhas repetidas, usadas, né, por... usadas em vários serviços aí, e são senhas que já estão vazadas e circulando por aí já faz um tempo. Eu vi, por exemplo, nessa base de dados tinha senhas lá vindas de um vazamento do LinkedIn. E o que a bandidagem fez? Pegou essas senhas, testaram lá no Zoom e 500 mil contas lá deram acesso. Portanto, os criminosos estão vendendo essas contas como sendo contas do Zoom, mas que na verdade não vazaram exatamente da plataforma do Zoom, né? E claro que isso foi amplamente noticiado na imprensa, mas é importante você entender essa diferença. E para fechar aí essa rodada de notícias do Zoom, um grupo de pesquisadores, né? Não sei exatamente quantos, eles anunciaram em possuírem duas vulnerabilidades, dois zero days críticos do Zoom, sendo um para Windows e um para Mac. As duas falhas bem graves permitem RCE, portanto aí permitem comprometer um equipamento com o Zoom instalado. Os dois zero days aí estão sendo vendidos pela bagatela de 500 mil dólares. Para vocês terem ideia, isso é muita grana. Esses zero days estão super valorizados, tá o mesmo preço de um zero day do Windows, né? Então, estão cobrando caro aí. Pois bem, de qualquer forma, se você quer usar o Zoom, olha, prefira usar o aplicativo no momento, né? Enquanto eles fazem as mudanças, para assuntos não críticos, para falar com a sua família, com a sua avó, assuntos não confidenciais, né? E eu vou deixar lá na nossa lista de links uma lista com dicas para você fazer videoconferências de forma segura no Zoom, né? Tem várias dicas lá de setar senha, de setar waiting room e outros recursos legais aí para que você possa usar o Zoom de forma segura até que as mudanças mais importantes aí, como a criptografia de ponta a ponta, sejam adicionadas ao programa. Ministério Público é contra o adiamento da LGPD. Em nota técnica enviada ao Congresso Nacional nessa semana, o Ministério Público Federal defende que a Lei Geral de Proteção de Dados, a famigerada LGPD, entre plenamente em vigor no próximo dia 20 de agosto, como prevê a própria norma. Isso porque existe aí um projeto de lei substitutivo, que é o PLS 1179/20, que trata aí do regime jurídico emergencial e transitório aí, que visa adiar novas leis por causa da pandemia, né? É, esse projeto de lei substitutivo aí, que foi aprovado no Senado, chegou à Câmara dos Deputados e pode aí entrar na pauta de votação a qualquer momento. Pois bem, o Ministério Público Federal afirma que a LGPD pode auxiliar o país no desenvolvimento de ações e colaboração com empresas ou com governos estrangeiros durante a pandemia. Além disso, o Ministério Público ressalta a importância da instalação mais breve possível da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, órgãos que já deveriam estar funcionando para uma lei que vai entrar em vigor em agosto. Ainda para o Ministério Público, todos esses princípios constitucionais e legais são essenciais, especialmente nesse contexto de pandemia. Olha, vamos ver se os nossos políticos vão ouvir o Ministério Público, mas ao que tudo indica, a LGPD vai ficar para depois. Polícia Federal alerta para invasão de câmeras e babás eletrônicas. Dispositivos da internet das coisas, como câmeras, roteadores, gravadores de vídeo, estão constantemente aí na mira dos criminosos. E dispositivos de captação de imagens, quando invadidos, podem permitir aí o vazamento das gravações. No seu site, a Polícia Federal surpreendeu muita gente, porque eles publicaram lá um alerta para que as pessoas façam um check-up de segurança digital das suas câmeras IPs e das suas babás eletrônicas depois que eles identificaram que criminosos estão invadindo esses equipamentos aqui no Brasil para capturar imagens e compartilhar esse conteúdo. A Polícia Federal diz ter registrado 141 invasões em 35 municípios, mas a PF não informou em qual período e quais as cidades onde isso aconteceu, sendo que a investigação ainda está em curso, segundo a PF. As câmeras IPs ou babás eletrônicas são aquelas que são ligadas à internet. Muita gente tem, né? E o resuminho do que a PF está pedindo para as pessoas checarem é: número 1, verificar junto ao fabricante se há atualização de firmware, né? Número 2, verificar se a câmera possui acesso externo, desativar isso. Número 3, trocar as senhas configuradas de fábrica, né? Não usar a senha padrão. E número 4, caso o dono identifique que a câmera possui uma vulnerabilidade, não usar mais, né? O que a PF tem aí sugerido num comunicado que foi publicado lá no seu blog, pedindo para que as pessoas evitem esse tipo de equipamento. O WhatsApp lança campanha educativa e prepara nova versão com múltiplos logins. Na semana passada, o WhatsApp anunciou que irá limitar a distribuição de mensagens encaminhadas com frequência. E, de fato, eles já estão fazendo. Esse tipo de conteúdo poderá ser reencaminhado para apenas um contato ou um grupo. Sendo que, antigamente, o limite era de 5 compartilhamentos. Essa restrição aí foi ativada para todo mundo em todas as plataformas e já está valendo, né? Vamos ver se isso vai segurar as fake news. Pode ser que não, porque olha, um pesquisador brasileiro não demorou, ele já encontrou uma brecha nessa limitação. Ele conseguiu comprovar lá que ele conseguiu encaminhar uma mensagem para mais de um contato. Vamos ver qual vai ser a reação do WhatsApp, eles não se pronunciaram até o momento, né? E eles também lançaram uma campanha educacional, porque, olha, continuam os diversos ataques de sequestro de conta, né? E para ensinar a população, eles estão fazendo aí uma campanha em jornais, revistas, inclusive na internet, onde celebridades como Isis Valverde, Preta Gil e Natália Gil vão explicar para os usuários como não cair nesses golpes. Pois é, e ainda para falar sobre o WhatsApp, uma versão beta para a plataforma Android está mostrando aí que o WhatsApp está pronto de adotar aí o login em múltiplos dispositivos. Sabemos que atualmente apenas um smartphone pode ter uma conta configurada, mas isso já vai mudar. Essa versão é uma versão beta, né, que já está sendo distribuída para os testadores. Mostrou aí a possibilidade de você logar em vários dispositivos, E também uma outra novidade interessante, o uso de mensagens temporárias que são deletadas depois de um tempo. E olha, comparando o WhatsApp com outros programas de mensagem instantânea, ele ainda é bastante deficitário na segurança. Essa é a verdade, caro ouvinte. E olha, na minha opinião, a pior falha do WhatsApp, ela está relacionada justamente ao sistema de logins, porque você não tem o nome de usuário na rede, né? Você é identificado apenas com o seu número de telefone e, como nós sabemos, isso é uma grande vulnerabilidade para você identificar um usuário numa plataforma dessa, né? Você pode ser vítima do ataque de SIM swap ou então o seu número pode ser portado aí para uma operadora, né? Sem você saber. E aí não tem jeito, né? Eles vão conseguir sequestrar a sua conta. Isso não quando a pessoa não é vítima de um ataque de engenharia social, que é a forma mais comum usada hoje para sequestrar contas. Mas olha, se não tem outro jeito, se a única forma de você conversar com aquele contato importante é no WhatsApp, eu sugiro que você adote números virtuais. Tem vários serviços aí que oferecem números virtuais e com desses você pode criar uma conta no WhatsApp. Esses números são mais seguros, eles não sofrem, por exemplo, um ataque de SIM swap. E se você quiser comparar como está a segurança do WhatsApp com outros programas de mensagem instantânea, eu vou deixar lá na nossa lista de sites um comparativo onde você pode ver como anda a segurança do WhatsApp. Pois é, ouvintes, e vamos agora para o nosso bloco de rapidinhas, porque são tantas notícias legais para compartilhar com vocês que eu vou apresentá-las agora aqui resumidas, né? Bem resumidas. Basicamente é o título e uma explicação bem rápida. Vamos então à primeira notícia. Pandemia faz busca por especialistas em redes, cloud, ciência de dados e cibersegurança aumentar. Foi o que revelou em um levantamento da empresa de recrutamento PageGroup, que mostrou que a alta demanda no trabalho à distância, em transações online e na capacidade instalada fez com que as empresas acelerassem a busca por profissionais dessa área, justamente para conduzir projetos de infraestrutura, reforçar a segurança de dados e administrar aí suporte técnico. Alguns setores, como o setor da saúde, de e-commerce e de alimentação, estão registrando altas demandas por esses profissionais. Lá no nosso site eu vou deixar o link dessa notícia, onde há uma tabela com a média salarial paga a esses profissionais nesse momento. Próxima notícia: Banco Central inicia testes do novo sistema de pagamentos instantâneos. O Banco Central espera colocar aí o Pix em funcionamento já em novembro. Já na fase inicial, o sistema deverá permitir transações 24 horas por dia, inclusive em fins de semana e feriados. O valor transferido ou pago chegará ao recebedor praticamente em tempo real. Esse vai ser aí o fim do TED e do DOC. Próxima notícia: Facebook abandona plano original da criptomoeda Libra e anuncia mudanças. E olha, por falar em Banco Central, a Associação Libra confirmou que o projeto da criptomoeda agora vai espelhar moedas tradicionais. A entidade acabou cedendo à pressão vinda de diversos governos e também de vários bancos centrais, especialmente da Europa e dos Estados Unidos. A Associação Libra explica que poderá criar moedas lastreadas ao dólar americano, euro, libra esterlina, entre outras. Próxima notícia: brasileiros estão entre os que mais desconfiam de dados coletados em aplicativos. Isso foi o que informou a nova edição da pesquisa anual do MEF, que mede aí a confiança e a privacidade no ecossistema móvel, onde eles compararam 10 países. 34% dos brasileiros declararam que em 2019 frequentemente evitaram instalar aplicativos que pediram um número excessivo de permissões, né, na hora de instalar, e outros 48% fizeram isso uma vez ou outra. Apenas 18% disseram não ligar e instalar de qualquer forma. No Brasil, faltam antenas de celular para uma internet móvel de qualidade. Com boa parte da população confinada, a explosão no consumo de dados de internet está jogando os holofotes sobre um problema antigo no Brasil. Em muitas regiões, há um déficit gigantesco da infraestrutura de telecom. E olha, mesmo em São Paulo, a situação é bem complexa. A cidade tem mais de 2 mil usuários por antena, as chamadas IRBs, né? Sendo que o número ideal, de acordo com a União Internacional de Telecomunicações, é de 1.500 usuários. Olha, em alguns bairros em São Paulo, algumas IRBs têm até 6 mil usuários. O resultado dessa falta de antenas será a inviabilização da implementação do 5G no Brasil. Próxima notícia, empresa portuguesa de energia é alvo de ransomware. Vários servidores da Energias de Portugal, a EDP, em Lisboa, tiveram na manhã da semana passada seus dados criptografados depois de atingidos por um ataque do ransomware Locker. A parada dos servidores teve impacto imediato nos trabalhadores que estavam remotos, né? E que, claro, estão fazendo o trabalho remoto por causa da pandemia e houve impacto no sistema de atendimento aos clientes. Os criminosos aí deram um prazo de 20 dias para a empresa pagar 1.580 bitcoins, o que equivale aí a quase 10 milhões de euros. E olha, por falar em ransomware, uma outra empresa gigante atingida por um ataque desses resolveu pagar o resgate. Foi revelado essa semana que a empresa britânica Travelex, que opera lojas de câmbio aí, de moeda em aeroportos pelo mundo, inclusive aqui no Brasil, pagaram a bagatela de 2,3 milhões de dólares depois que um ataque em janeiro passado deixou a empresa por semanas sem acesso aos seus sistemas. Próxima notícia, ICANN pede para serviços de registros barrarem domínios com o nome coronavírus. A Superintendência de Nomes de Domínios da Internet, a ICANN, deu um passo incomum aí, enviou uma carta para centenas de serviços de registros de domínio em todo o mundo, pedindo para que eles limitem o registro de novos domínios usando nomes aí relacionados à pandemia do coronavírus. Empresas de segurança notificaram que mais de 100 mil desses domínios já foram registrados e, olha, a maioria desses domínios estão aí sendo usados em fraudes, infelizmente. E a última notícia aqui do nosso bloco de rapidinhas, Trojan desenvolvido no Brasil atacou bancos na Espanha. Dois pesquisadores da IBM encontraram um trojão brasileiro atacando clientes de bancos na Espanha. Batizado como Grandoreiro, aparentemente ele migrou para a Espanha sem modificações significativas, contaram aí os dois pesquisadores. Uma análise do código mostrou que eles são de 80% a 90% idênticos com os trojans que circulam aqui no Brasil e, de acordo com a pesquisa, o trojan remoto, né? Faz um overlay nas páginas, afeta o sistema Windows e, claro, isso ocorre porque há bancos da Espanha atuando por aqui e isso facilitou a migração. A polêmica dos dados pseudo-anonimizados e a LGPD. Olha, o Vinícius e o Guilherme comentaram na edição passada sobre o problema de privacidade e dados supostamente pseudo-anonimizados, isso que é dito ser usado por muitas empresas, entre elas aí a Inloco, que fez um anúncio aí sobre o monitoramento dos brasileiros nesse tempo de quarentena. E olha, muita gente descobriu a existência da Inloco, que é uma startup aí localizada no Recife, no final de março. A empresa especializada em geolocalização e atuante no segmento corporativo. A Inloco usou dados de localização dos mais de 60 milhões de celulares que monitora para criar o que eles chamaram de índice de isolamento social, um mapa dinâmico que mostra quem está na quarentena e quem não está em quarentena. E olha, isso claro teve um alcance, muita gente preocupada com a sua privacidade, né? E olha, parece que a empresa se preparou para esse tipo de questionamento, porque lá no site deles tem um material bem extenso para falar como eles coletaram isso, e o site Manual do Usuário publicou um artigo bem completo lá para dizer como que a empresa fez a coleta desses dados através do SDK deles, né? Usando também o Advertising ID. E segundo a Inloco, né, como esses dados foram coletados de tal forma a respeitar a LGPD. Pois bem, então eles disseram que esses dados anonimizados, né, e lá no artigo do Manual do Usuário, eles dizem que seria impossível você desanonimizar esses dados e chegar ao usuário real, né? Mas por outro lado, uma outra notícia publicada essa semana, também muito interessante e tem a ver com o assunto, saiu no site The Intercept, que mostrou que os dados supostamente pseudo-anonimizados vendidos pela operadora Vivo, na verdade, permitem sim encontrar os usuários. E foi exatamente isso que fez a reportagem. No experimento feito pelo jornalista lá, eles tiveram acesso a uma dessas bases de dados vendidas pela Vivo, e usando os dados lá que eles encontraram, eles conseguiram identificar 2 clientes da operadora morando no estado do Espírito Santo, com nome e tudo mais, né? Vejam vocês que esses dados pseudo-anonimizados não são tão anonimizados assim. O artigo publicado no The Intercept está bem interessante e mostram para nós até que ponto isso realmente é anonimizado ou não, né? E você, ouvinte, você acredita que esses dados são realmente pseudo-anonimizados? Olha, eu vou deixar lá no nosso site o link para esses 2 artigos, tanto do Manual do Usuário, falando sobre Inloco, e do The Intercept, falando sobre essa venda de dados da Vivo, que são bastante interessantes para você refletir neste momento. Edward Snowden alerta que governos estão usando o coronavírus para construir a arquitetura da opressão. Pois é, ouvinte, olha, o futuro pode ser imprevisível, mas pandemias globais nem tanto. Não há um único governo no planeta que não tenha sido avisado repetidamente que em algum ponto da história uma pandemia viral, né, iria afetar aí vários países, causando muitas mortes. Especialmente quem assistiu a palestra do Bill Gates em 2015, no evento do TED, falando justamente sobre isso. E mesmo assim, a maioria desses governos, né, não estavam preparados para lidar com uma nova pandemia. É exatamente isso que tem afirmado o senhor Edward Snowden, numa entrevista exclusiva que ele deu para o site Vice, inclusive entrevista em vídeo, né? Ele comenta o que está acontecendo, né? Abre aspas, todo acadêmico, todo pesquisador que estava observando sabia que isso um dia ou outro iria acontecer. Foi o que comentou aí o Edward Snowden nessa entrevista. Ele ainda comentou que, abre aspas, enquanto o autoritarismo se espalha, enquanto leis emergenciais proliferam, enquanto sacrificamos nossos direitos, também sacrificamos nossa capacidade de impedir o deslizamento para um mundo menos liberal e menos livre. Você realmente acredita que quando a primeira onda, a segunda onda, a 16ª onda do coronavírus forem esquecidas, essas capacidades de espionagem que os governos estão adotando serão revertidas? Que essas bases de dados serão mantidas? Não importa como isso estiver sendo usado, o que está sendo construída é a arquitetura da opressão, fecha aspas, foi o que afirmou Edward Snowden nessa entrevista em vídeo para o site da Vice. Se você quiser ver a entrevista, está muito interessante, você já sabe, o link está lá no nosso site. Até que ponto camisetas e penteados podem enganar sistemas de reconhecimento facial? E olha, ouvinte, para terminar essa edição com um tema um pouco mais leve, eu quero deixar com você um artigo muito interessante que saiu lá no Ars Technica, é um site que eu gosto bastante, falando sobre um movimento que está ganhando força nos últimos tempos, que tem incentivado os usuários a vestirem determinado tipo de camisetas com algumas estampas ou fazerem alguns penteados de tal forma que isso venha a enganar os diversos sistemas de reconhecimento facial que estão sendo largamente e massivamente adotados pelo mundo. No artigo são apresentados vários exemplos, por exemplo, de um vestido com várias palavras escritas no formato, né, ou no design de placas de trânsito, de tal forma que esses sistemas aí sejam enganados, ou então traz ainda modelos de camisetas com estampas meio esdrúxulas que conhecidamente são usadas aí para enganar esses sistemas. Há ainda uma coleção lá de penteados um pouco estranhos, eu confesso, mas que tem o poder de enganar esses sistemas, e isso foi amplamente usado nos protestos que nós vimos no ano passado, que ocorreram em Hong Kong. Um artigo muito interessante que fala sobre essa nova preocupação que nós temos nos dias de hoje com a nossa privacidade nas grandes cidades onde vivemos. Muito bem, ouvintes, essas são as notícias que eu tinha para trazer para você. Muito obrigado por sua atenção. Voltamos a nos falar na próxima edição.